fez amigo no seu novo emprego, nem lembra mais de nós. E eu aqui nessa cidadezinha, levando aquela mesma vidinha que cê não aguentava mais. Foi buscar um futuro melhor, deixou meu coração na pior. Se não achar nada bom por aí, lembra de mim, eu tô aqui. Tô torcendo pra você ficar bem, tudo de bom na sua vida. Mas se der ruim, sinaliza. Tô torcendo pra você ficar bem, mas qualquer coisa me avisa. Se der ruim, melhor ainda. Tô torcendo pra você ficar bem. No seu novo emprego, nem lembra mais de nós. Eu aqui nessa cidadezinha, levando aquela mesma vidinha que cê não aguentava mais. Foi buscar um futuro melhor, deixou meu coração na pior. Se não achar nada bom por aí, lembra de mim, que eu tô aqui. Tô torcendo pra você.